salvação aos que aprisionou. O grande tentador dizem que veio já com todo o coração do bom consolador, do bom consolador. Yeah.